são ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com a Ohio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, amigos. Finalmente estamos de volta com o Universo Who Podcast. Eu sou Vinícius Viana. Eu sou a Camila Cetrone. Olá, pessoas! Eu sou o Leonardo Rodrigues. Eu sou o Jonathan. E o nosso retorno é devido à estreia da 10ª temporada, que volta no dia 15 de abril. E, para começar os preparativos, a gente vai trazer alguns podcasts especiais. E o podcast de hoje é para falar sobre as Companions da era Russell T. Davies. Bem, a era Russell T. Davies trouxe de volta a Doctor Who após 16 anos de hiatos, se a gente considerar desde o fim da série clássica em 1989 até o retorno em 2005. Mas aí também nesse meio tempo a gente teve um filme que foi uma tentativa da Fox de reviver a franquia de Doctor Who nos cinemas, que foi o filme protagonizado pelo Paul McGann, o nosso oitavo Doutor, que foi lançado em 96. Bem, o Russell T. Davies trouxe de volta a Doctor Who, e nesse tempo, na era dele, que durou de 2005 a 2009, nós tivemos dois Doutores. O primeiro, Christopher Eccleston, o nono Doutor, que só durou uma temporada, e logo foi substituído pelo David Tennant, que tem aí uma legião de fãs que não conseguem superar a sua saída até hoje, a saída do décimo Doutor. A gente até brinca chamando eles de viúvas do Tennant. O Tennant, ele ficou por três temporadas, da segunda à quarta, e protagonizou umas quatro especiais com companions esporádicos, até a sua despedida e encerramento da era Russell T. Davies, com a entrada do 11º Doutor, do Matt Smith, e início da Era Moffat. Só que a Era Moffat vai ser tema de um próximo podcast, que a gente vai falar só das Companions da Era Moffat. Ok? Pra começar, a gente vai falar um pouco da Rose, que foi a primeira Companion da Era Moderna. A Rose, ela morava no subúrbio de Londres, era uma lojista, e ela conhece o Doutor numa situação um pouco inusitada, onde ela é atacada por manequins. Quem não lembra daquele icônico episódio dos Altos, dos manequins vivos que atacaram Londres no primeiro episódio da primeira temporada? Episódio sofrível. Gente, olha, eu até considero, não digo que é um episódio sofrível, só me adiantando um pouquinho, não digo que é um episódio sofrível. Ele é trash, mas é um trash legal. Não, é sofrível, assim. Gostei. Pra quem não tá acostumado pra esse formato, a galera, tipo, demora muito pra conseguir assistir, assim. Ele é bem trash. Depois, se você assiste algumas outras vezes, você, tipo, cria um apego nele até. Mas assim, ele é bem sofrido pra começar uma série, entendeu? Pra retornar uma série que tá parada há muitos anos. É, tipo, retornar com um episódio super trash, sabe? Tipo, por isso que ele é sofrido. É, o Russell T. Davies, ele tem essa característica. A era do Russell T. Davies teve muitos episódios trash, principalmente no começo. Mas, ainda assim, era um trash legal. É, no começo, Doctor Who acaba sendo o retorno de Doctor Who, principalmente pra quem começou a ver pela era moderna, você vai vendo por um entretenimento mesmo, e depois é que você vai se apegando à história e ela vai amadurecendo mais. Mas enfim, já a gente deu essa desviada, como sempre, a gente não segue uma ordem de raciocínio muito linear, é sempre meio wibbly wobbly timey wimey. Mas a Rose, depois desse incidente com os Altons, que apareceram na série clássica em apenas dois arcos, no Spearhead from Space, que foi o arco de estreia, o terceiro Doutor, e logo depois, ainda com o terceiro Doutor, no episódio Terror of the Altons. Depois disso, os Altons foram esquecidos e não apareceram na série clássica, retornando apenas no primeiro episódio da série moderna. Foi bastante legal o Russell T. Davies ter trazido um vilão que tinha sido esquecido na série clássica, não começando direto com os Daleks, os vilões mais icônicos do universo Who. Sempre acho uma brecha para poder falar o universo Who. Enfim, logo depois a Rose abandona tudo, abandona o seu namorado Mickey, abandona sua mãe e é um pouco excêntrica. Corre. Ah, gente, eu gosto da Jack. É, a Jack é legal, muito excêntrica. Eu sinto um pouco de falta disso, né, na era Moffat, que são os familiares. Mas isso não é assunto pra agora. É, tá ok, bom. Desculpinha. A gente é precoce. Okay. E com isso, a Rose acompanha o doutor nas suas viagens por duas temporadas até o fatídico acontecimento em Torchwood com os Daleks e os Cybermen em Doomsday, onde ela se despede de uma forma bem triste. Venhamos e convenhamos, você poderia não gostar da Rose, mas aquela despedida dela, cara, fez muito mais longe de chorar. Foi sofrido. Se pôr aquela cena agora, neste momento, Quebro todinho aqui, cara. Seu querido host vai chorar. E a nossa querida boss odeia a Rose. Ela não vai chorar por conta disso. Mas enfim. Jéssica Laís é inabalável. Ui. E com isso termina a era Rose, né? Basicamente é esse um resuminho bem pequeno. Mas a gente agora tá liberado pra poder falar todas as nossas opiniões e impressões sobre essa companion que deu pontapé para o retorno de Doctor Who. Posso falar? A Rose... Tá liberado? Calma. A Rose foi interpretada pela atriz Billie Piper, que era uma cantora, estava em ascensão na época, tinha um pouquinho de popularidade, então colocar essa figura um pouco mais popular para ver se ajudava a série a ganhar um impulso. Ela era tipo a Britney Spears britânica, para quem não entendeu. Isso aí. Enfim, estamos liberados agora para falar de Rose. Beleza. Quando eu comecei a assistir a série, eu simpatizei bastante com a Rose, porque eu achei... Ela é meio sonsa, assim, mas tudo bem, é normal, porque, assim, é uma personagem nova de uma série... É uma série relativamente nova, apesar de todo o histórico dela de, né, de ser uma série de sci-fi já com uma puta história... O formato já era diferente na moderna, né? Então, os personagens eram novos, o doutor era novo, era tudo muito novo, era tipo como se fosse uma nova etapa. E eu acho que a Rose foi uma boa companion pra introduzir o Doctor novamente para as novas gerações, sabe? Com o Eccleston, ela foi uma excelente companion. Eles tinham uma química muito boa, tanto de personagens mesmo, como o timing dos atores. Ao contrário do que o Vini falou, pra tristeza de muitos, mas pra alegria de todos, ok? Sei lá. Do Eccleston, que muita gente ficou feliz. Eu queria ter visto mais dele, assim. Ele é um doutor esquecido só por ter ficado uma temporada e, enfim, por ter pedido as contas, né? Porque ele quis sair da série. Mas mesmo assim, eu acho que ele foi um doutor bem interessante e a Rose ajudou muito a compor a personalidade dele ali, sabe? Então, eu gostei da Rose na nona temporada. Na primeira temporada. Mas aí entrou o Tennant. E quando entrou o Tennant, eu não sei porque o Tennant era, tipo, de certa forma, a aparência, assim, do Tennant. Ele era mais descontraído, ele era mais juvenil, ele usava All Star e ele usava óculos 3D. Lembrando que nós temos a nossa própria versão do Tennant brasileiro no site, né, DJ? Ah, o Tennant é verdade, o DJ é o Tennant, com certeza. DJ é o nosso Tennant. Então, a... Você parece... Tu já se olhou no espelho, cara? Assim, pegou uma foto do Tennant e se olhou no espelho, cara? Até a cara dele, cara. É. Não, gente. Meninas, por favor, se vocês quiserem, mandem cartinhas de amor, que a gente vai ler cartinhas de amor. Exatamente. Pro DJ. Vamos achar um crush para o DJ, exatamente. Crush para o DJ, a gente vai criar um podcast especial pra gente achar um crush para o DJ. Venha ser a Rose do nosso Tennant. Exatamente. Tá, mande pro nosso e-mail do podcast. Mas não fique chata como a Rose ficou quando aconteceu essa parada aí de entrar o Tennant, entendeu? De regenerar o Tennant. Porque foi depois que o Tennant regenerou que a Rose começou a fazer bosta pra caralho. Tipo, muita fazer bosta. Fazer bosta? Por que fazer bosta? Ah, eu não sei, ela começou já a introduzir o romance... Esse tipo de bosta, entendeu? Eles começaram a tentar introduzir um romance, talvez, pra alcançar mais pessoas. Porque o Tennant, ele é gato, e ele é extrovertido. Pra mim, eles já tentavam introduzir esse romance há muito tempo. Eles empurraram esse romance na sua cara no momento em que o Eccleston vira pra Billy e fala... você precisa de um doutor. E tá com um beijo na mulher, cara. Não, sim, eu entendi isso. É que, tipo, eu acho que ainda assim no Eccleston é uma coisa bem mais... Não sutil, mas uma coisa, assim, menos forçada. Quando você vai pro Tenant, direto a Rose tá olhando com aquela carinha, assim, pra ele. Tipo, quer te dar uns beijos, cara. E aí, tipo, a coisa começa a ficar muito forçada. E o clima começa a ficar muito forçado. E o Tenant começa, tipo, eu não sei, ele fica focado um pouco nisso, assim. Aí eu acho que perde a essência do que teria de ser o doutor. Então, eu acho que a Rose... Eu não odeio a Rose. Eu acho que ela foi importante, assim como todas as companhias, mesmo se chatas ou não, tiveram sua importância. E isso é importante da gente ressaltar, porque a gente fala, ah, eu não gosto de tal companhia, mas todas tiveram uma importância, todos, né, se a gente contar o Rory, até o Wilfred, o Jack, Captain Jack, todos eles tiveram, como o próprio doutor sempre diz, ele não encontrou nenhuma pessoa que não fosse importante. Então todos tiveram sua importância. Exatamente. Eu acho muito legal a gente falar isso, assim, porque frequentemente a gente vê aí guerras. Já eu odeio Companion tal, eu odeio... Eu acho interessante a gente ressaltar, assim, o quanto cada Companion, ela contribui na vida do Doctor. Umas menos, outras mais. É claro que cada uma tem a sua personalidade, mas foi sempre uma troca mútua. O doutor sempre mudou pra sempre a vida de todas as companions que ele passou na vida, e as companions também mudaram muito o doutor. Então, a Rose, a gente vê uma lojista, uma menina que trabalhava em loja. Ao final da primeira temporada, ela já tá tão envolvida, né? Ela não quis voltar pra casa. E ela não se importa, ela vai lá, olha dentro da TARDIS, olha dentro do Vortex, ela vira a Bad Wolf e ela tava ali querendo ajudar, sabe? Exato, Doctor Who é sobre essa transformação na vida, né? Ela sai de um lugar pacato, conhece o universo e, cara, é impossível, assim, depois de você conhecer o universo, da forma que a Rose conheceu, você continua sendo a mesma pessoa. Ela já não queria, e ela até o último momento, ela não quis mais voltar àquela vida pacata. Ela se torna mais ativa na segunda temporada, vai embora, começa na Terra 2 a trabalhar na Torchwood de lá. Tanto é que quando ela retorna na quarta temporada, ela é outra pessoa. Ela tá muito mais guerreira, ela teve essa transformação. Tudo bem, às vezes a gente se irrita com determinadas companions por conta dessa questão de... Ah, e tem romancezinho e tudo mais, bora lá. Mas vamos olhar pra companion em si, pra Rose, o quanto ela mudou, o quanto ela deixou de ser uma pessoa pacata, que tava numa vidinha, num relacionamento normal, banal, e se torna uma guerreira no final das contas. E não só ela, né? Tanto ela quanto a Martha se tornaram pessoas muito fortes após a aparição do doutor na vida delas. Eu acho que as duas, a Martha e a Rose, estão muito corajosas, assim. Eu tenho isso nelas, de que, tipo, a coragem pra você deixar a sua família e a vida que você tinha e a sua rotina sendo uma pessoa normal é algo muito impensável e muito difícil de se fazer. Que elas fizeram com uma facilidade, com uma vontade de ajudar mesmo, sabe? Então, eu acho que, assim, essa coisa do romance que você falou é mais pra ressaltar que, assim, eu acho que a Rose tinha muito mais a acrescentar, talvez, se não tivesse essa coisa de empurrar o romance. Tudo bem, o problema não é o romance em si, mas a forma como tentam mostrar pra gente, tipo, ó, precisa ter um conflito aqui, de o Doctor não poder ficar com ela porque ela envelhece, ele não vai morrer, ele vai ficar regenerando, e aí ela ia morrer, não sei o quê. Sabe, um drama que eu acho que não precisaria ter, assim. Tipo, tudo bem que foi bom pra mostrar que o Doctor, de certa forma, ele meio que, apesar de não ser humano, ele se torna humano, né? De tanto que ele convive com... Que ele consegue sentir coisas que a gente sente, assim. Tipo, ele começa a sentir amor e tal. E é importante pra destacar que ele também, de certa forma, mesmo não humano, consegue ser humano, de certa forma, assim. Sim. Mas eu acho que se fosse de uma forma mais... Sabe, de uma forma menos... gritante, talvez fosse mais interessante, tornar o romance interessante e útil até pra história, sabe? Realmente útil, não só uma coisinha ou outra que mudaria, sabe? É só por isso, mas a Rose em si, eu acho uma companhia super carismática, super interessante nesse quesito de que ela era apenas uma suburbana e tal, uma loja de departamento, e aí depois ela vai e muda tudo, como o Vini conversou aqui, como ele falou. Então, ela não é a pior companion do mundo, que nem as pessoas parecem fazer dela, sabe? Pra mim, a Rose Tyler é a personagem mais importante na minha história pessoal com Doctor Who. Eu não acho ela a personagem mais perfeita ou a melhor personagem, mas pra mim ela é a mais importante, porque quando eu conheci a Rose Tyler, eu tava vivendo uma vida muito parecida com a dela, de seguir meio que o que a sociedade costumava me impor. Eu tinha um trabalho que eu não gostava, eu tava atolado com as coisas da faculdade, eu tava noivo, eu ia me casar com uma pessoa que eu não amava, e eu morava na casa da minha mãe, e não era uma época muito saudável pra mim. E eu comecei a assistir Doctor Who por acaso, e eu conheci de cara a Rose. Pra mim, funcionou, são desses fãs, pra quem esse primeiro Companion, essa primeira Companion foi criada, assim, né, pra introduzir Doctor. Só que, independente de ter romancezinho ou não, o que mais me marcou foi que ela aprendeu, e ela falou, né, as mesmas coisas que eu estava aprendendo à medida que eu assistia. Eu também não conhecia nada sobre Doctor, sobre os Doctors clássicos, eu não sabia nada sobre a Guerra do Tempo, eu não sabia se a Guerra do Tempo tinha sido mostrada na televisão ou se não tinha. Enfim, eu era como ela, assim, tão ignorante quanto ela era. Mas dois momentos me marcaram, que foi no episódio Dalek, quando o doutor tá prestes a matar o Dalek, né, ele tá com aquela arma apontada pro alienzinho, e ela não quer se afastar do Dalek pra não deixar o doutor matar. E ela disse, né, até esse Dalek tá, enfim, ele mudou, né, mas enfim, e você, no que você tá se transformando? E aí o doutor fica sem palavras, né, e ele acaba abaixando a arma, e mudando de comportamento. E depois disso, lá no final, quando, no season finale, quando o doutor manda a Rose pro passado, pra ficar com a mãe e com o namorado, e ela, sabe, ela não consegue aceitar aquilo, e tem aquela cena, que pra mim é maravilhosa, que eles estão comendo numa lanchonete, num restaurante, não sei, e ela diz, né, que não se trata de universo, de aliens, não se trata dessas coisas, isso é só uma roupagem para a mensagem mais importante. Ela diz, né, eu aprendi a ter uma vida melhor, a viver melhor a minha vida, e a gente não desiste, a gente não deixa as coisas acontecerem, a gente resiste, né, a gente toma uma atitude. E mesmo a mãe dela e o Mickey, que é o ex-namorado, no caso, tentando convencer ela de que ali é mais seguro, de que ali é um caminho melhor e tal, ela ainda assim não aceita. E ela diz, né, você tem que ter coragem pra fazer o que é certo, enquanto todo mundo simplesmente aceita ou foge. E nesse momento, eu me emocionei mais com isso do que necessariamente com o que aconteceu depois ali no season finale. E depois dessa primeira temporada, antes de eu começar a segunda, eu também tomei algumas atitudes na minha vida, né? Eu rompi o meu noivado, eu tranquei a faculdade porque era um momento que não dava certo. Eu pedi demissão do emprego e saí da casa da minha mãe e comecei a tocar uma vida minha, uma vida própria. E dali em diante, a Rose, pra mim, ela tem essa importância enorme, porque foi o que ela aprendeu, que eu aprendi também, que fez começar a minha vida pelas minhas próprias pernas, assim. Eu não sou também muito fã do romance, assim, mas eu acho que o romance entre o doutor e a Rose, ele teve uma função também. Ele não tava ali só pra conseguir audiência. Porque eu acredito que quando o doutor fica sozinho, ele acaba se transformando em alguma coisa muito ruim, muito, sei lá, malévola e tal. Ele acaba ficando meio cruel. E ele passou muito tempo sozinho durante a Guerra do Tempo. E tinha sido a primeira vez que ele tinha uma nova companion depois de todo aquele evento, todos aqueles eventos traumáticos. E a Rose tinha a função de resgatar o equilíbrio do doutor, como tu estava falando aí agora há pouco. E o equilíbrio do doutor tá muito ligado com as características de ser humano. Dar valor ao coração, ao sentimento, valorizar as outras pessoas, não ter atitudes cruéis e covardes, como depois trouxe o Moffat, né? E o romance, um pseudo-romance, na verdade, que teve, né? Porque nunca ficou uma coisa oficial, assim, né, de romance. Mas a gente entendia como romance. Era um sentimento que precisava confrontar algo que já era mais pesado que vinha antes, sabe? É como se fosse um choque, precisava ter um choque. Eles não chegaram a ter um romance, né? Eles se beijaram duas vezes, na verdade, quando ela era a Bad Wolf. Na verdade, não foi bem um beijo, né? Todo mundo acha que foi um beijo, porque a gente sabe, só sabe enxergar beijo, mas na verdade ele estava sugando a energia do vórtex temporal de dentro Exatamente. Dela, né? Exatamente. Então, não foi bem um beijo, então tinha ela ali. E depois, quando... Foi um beijo e não foi, né? Mas a gente não tem como... Não tem como, assim. Isso acaba sendo um recurso de roteiro, assim. Um recurso, sabe? Tipo, a gente sabe que uma respiração boca a boca não é um beijo. Mas isso é frequentemente usado, assim, na hora de salvar a pessoa... Aquele contato, o público quer ver aquilo, o público anseia, muita gente ansiava. Beleza, mas ainda que imageticamente fosse igual a um beijo, ou que satisfizesse a nossa necessidade de ver um beijo entre os dois, pra quem era fã, né, pra quem fazia o tal da shipagem, não era, né, pra história não era um beijo, não era um momento de amor, de carinho, era, pelo contrário, ele tava salvando a vida dela e tava se sacrificando pra isso, ele tava absorvendo uma energia que ele não conseguiria, vamos dizer assim, sobreviver a ela, pra salvar a Companion. Isso é uma coisa muito importante. Sim. E parece que ninguém dá bola pra isso, parece que o pessoal só fica pensando, ah, que beijo, não é só isso, a história é bem mais profunda do que nesse momento do que um mero aparência de beijo. Depois que eles dão esse beijo e o doutor regenera, tem aquele momento em que a Lady Cassandra, né, entra no corpo da Rose, tasca um beijão no décimo doutor. E ali, sim, é um beijo de paixão, vamos dizer assim, né, de uma coisa carnal. E o doutor saca que não é bem a Rose que tá ali, né? Ele já fica meio com o pé atrás. Então, os dois únicos beijos que eles tiveram, né, não era bem eles ali. Então, não existe nenhuma canonização, vamos dizer assim, de romance. Embora a Rose era atraída, ela se sentia atraída por ele, né? A própria Cassandra debocha dos pensamentos que ela tem em relação ao doutor quando ela entra no corpo da Rose. E ela se sentia tão atraída, que foi necessário dar pra ela um Tennant, né? Que é o Metacrisis, assim. Era tanta necessidade que a Rose tinha do doutor, né? Era um amor tão grande, uma paixão tão grande, tanto é que, assim, o doutor amava a Rose do jeito dele. Ele sabia que ele jamais poderia ficar com ela. Mas ele amava como, acredito que amou diversos companions aí, bilhões de anos que ele, né, vive hoje em dia, né? E cada um é uma personalidade, então cada um amou suas companions do seu jeito, né? A gente pode... Lembrando que o oitavo doutor tascou um beijão na Grace no filme de 1996, né? Mas óbvio que para um filme, né, hoje em dia, a gente tem essa noção de quebra de paradigmas, que não necessariamente... Você precisa ter um romance e um casal principal num filme. Porém, aquele filme do Doctor Who é praticamente um filme de sessão da tarde. Mesmo visual que a gente tem do filme da Buffy, do filme da Força X, né? Ele tem essa... Pra quem não se lembra desses filmes, são bem trash dos anos 90, 80, 90. Mas, sim, né? Há essa necessidade de um casal, de, né, pessoas se beijando, introduz essa questão do doutor ser mais humano, ser meio humano, né? Que isso depois foi esquecido por um bom tempo, e até hoje a gente não sabe direito se o Moffat trouxe isso ou não, né? Essa questão do híbrido. Mas a Rose, dentre todas as companions da era moderna, foi a que mais se apaixonou e que mais tinha necessidade do seu doutor, tanto é que foi dado para ela no final da quarta temporada o Metacrisis. E só lembrando que ela também não saiu se apaixonando pelo doutor. Quando ela larga o Mickey, ela ainda não está apaixonada pelo doutor. Ela está apaixonada apenas pela adrenalina de ter uma vida de aventuras. E tanto é que mais na frente ela começa a flertar com o Adam. O Adam que ficou, sei lá, dois episódios, eu acho. O Adam Mitchell. Tanto é que quando o Adam desmaia, o doutor pergunta, ele é o seu namorado? E ela diz, não é mais. Tipo assim, antes ela tava tentando, né, flertar com ele, uhum. Enfim, ela gostou. Enfim, não tinha chegado lá. Isso gera muita empatia, tipo, em qualquer processo, quando a gente ama alguém. Tipo, a gente tem uma longa caminhada até perceber, tipo, poxa, eu amo essa pessoa. E acho que quando ela descobriu, né, percebeu que amava o doutor... É que começou, já era lá depois da regeneração, quando o David Tennant já tinha assumido e vinha com todo aquele charme dele e tal. O Tennant tinha muito isso, né? Ele era bem mais charmoso, digamos assim, que o Eccleston, né? Ele brincava mais com esse lance do charme, né? Tanto é que ele usa isso depois com a Martha e tudo mais, ele deixa a Martha caidinha por ele. Ah, e tem uma coisa muito incrível que eu achei, tipo, que veio lá na Era Moffat, que quando o 11º doutor regenera pro doutor do Peter Capaldi, temos um diálogo com a Clara e a Madame Vastra. E a Madame Vastra deixa a entender que as duas últimas encarnações do doutor, ele escolheu um rosto jovem para ser aceito. Ou seja, voltando lá para a regeneração do Eccleston para o David Tennant, ali começou o doutor a escolher um rosto jovem para ser aceito. E naquele momento, a pessoa que mais importava para o doutor era Rose Tyler. Então ele escolheu, ou pelo menos interferiu, vamos dizer assim, na regeneração, para agradar a Rose Tyler. Pode ser, são muitas linhas de pensamento que a gente pode tirar através de diversas falas do Dr. Who. Justamente, ele escolhe o seu rosto, né, em alguns momentos, né? Grande parte deles, ele, não digo que ele é forçado a regenerar, mas ele tá passando por um estresse e acaba que o pensamento dele meio que inconscientemente acaba escolhendo, né? Exceto, podemos dizer assim, no segundo Doctor, que ele foi realmente, a punição dele foi se regenerar, ele se regenerou para um mais velho, ele era mais velho, ficou novinho e depois voltou a ser velho de novo. A gente perde um pouco dessa questão que tinha muito do Doctor Who. Essa questão do doutor é mais um mestre, a gente tem os companions como um aprendiz. O fato dele ser mais jovem nivela um pouco ele aos companions. Tá? A gente sabe que ele tem um nível de inteligência maior do que os companions e tudo mais. Porém, tira um pouco essa relação professor e aprendiz. Isso retorna com Peter Capaldi. Tipo, levou duas temporadas para Rose começar a agir como o doutor. Eu lembro que quando ela confrontou no season finale o culto de Scar, que eram aqueles Daleks com nomes próprios, ela tava sozinha, né? Tipo, sozinha que eu digo, sem o doutor por perto. E ela entendeu naquele momento que o que diferenciava quando o doutor tá num lugar era apenas as atitudes, né? E utilizar as palavras como armas. Então ali ela meio que assume uma postura de doutor, começa a jogar com palavras com os Daleks e segurar a situação, pelo menos até o doutor chegar. Isso demorou muito tempo de convivência. Coisa que a Clara aprendeu, assim, vamos dizer assim, muito, muito rápido. E outro momento muito importante da Rose, que não pode deixar passar, é quando ela reencontra Sarah Jane. Aquilo ali é um confronto gigantesco, um confronto titânico entre a série clássica e a série moderna, porque Sarah Jane foi considerada a companion mais importante da série clássica. E a gente fica ali naquela sensação de, poxa, se ela que foi a mais importante, simplesmente depois foi, entre aspas, esquecida ou ignorada pelo doutor, a ponto de ele não mencionar nenhuma aventura com ela. E a Rose, sabe? E nós que somos fãs e a gente acaba sendo companions invisíveis do doutor. A gente acaba se colocando no lugar desses companions que querem viajar com o doutor pra sempre, mas sabem que não podem, né? Que um dia acaba. Assim como o DJ, na época que eu comecei a assistir Doctor Who, eu tava passando por certas coisas. Eu conheci Doctor Who através de um outro podcast, que não vai ser mencionado aqui, mas aí toda semana eu sempre esperava um podcast e apareceu lá, Doctor Who. Então eu comecei a assistir. Aí, cara, quando me apareceu a Rose, aí eu vi ela em certos momentos de perigo e o doutor ia lá salvar, eu lembrei muito de uma relação Peach e Mario, entende? O herói que tem que salvar a princesa e os caramba. Eu entendo, a Rose, assim como toda a Companion, teve seus momentos, ela teve aquele lance de ajudar o doutor a superar a Guerra do Tempo e tal. Eu ouvi vocês falando sobre o lance da Rose começar a se apaixonar pelo doutor no final da primeira temporada, indo pra segunda, né, na Era do Tennant. Mas eu creio que ela tenha se apaixonado pelo doutor muito antes, porque, assim, ela tem um episódio, Slittens, a família Slittens. Acho que a gente mata com vinagre. Naquele momento que tá ela, o doutor, Harriet Jones, quando estão eles três dentro daquela sala, ele pega e manda. Não, eu não consigo manter a Rose segura. O que eu vou fazer agora, não vou garantir que sua filha vai ficar segura. E ela pega e vira, fala assim, olha pro doutor e fala, não, eu faço agora. Ele tentando falar assim, não, eu não vou conseguir te manter segura, eu faço, amigo, com você eu faço tudo. E tipo, naquele momento deu pra perceber que a Rose, ela tava mais, naquela época ela já estava mais, não só pela aventura e sim pelo doutor. Ela tava começando a ter uns requisitos de romance por ele, sabe? Ela tava incubando, digamos assim. Ela estava incubando aquela paixão que ela sentia pelo doutor. E quando ela pegou e viu que naquela nave onde os Daleks invadiram, e ele fez ela voltar pro Mickey e pra mãe dela, ela viu que não ia mais encontrar com ele, não ia mais ver aquelas aventuras com o doutor. Ela ficou maluca, cara. Eu acho muito legal da parte da Rose ela ter voltado pelo doutor pra salvar ele, ter virado a Bad Wolf. E já na segunda temporada do Tenant, é como vocês disseram, né? O romance entre ela e o Tenant foi bem forçado. Eu acho que naquele momento em que o doutor sugou a energia da Bad Wolf, ele pôde ver que ele tava também começando a gostar da Rose, e ele viu que a Rose também gostava dele, então ele pensou na cara do Tenant e começou esse romance, né? Durante a segunda temporada, a Rose, cara, ela foi uma companion, assim, boa, mas que também tem os seus defeitos, assim como as outras companions. O lance do romancezinho meio forçado não dá pra engolir, sabe? Assim, eu entendo que ele tava tentando sugar a energia da Bad Wolf, mas assim, tinham tantas outras formas, porque pra mim, como o DJ disse, as pessoas só veem uma cena romântica é porque eles construíram uma cena romântica. Tipo, a Rose pegar e falar, ah, eu estou com uma dor de cabeça, e o Eccleston falar, você precisa de um doutor e lascar um beijo na mulher. Cara, eles montaram uma cena romântica. Foi por isso que a maioria das pessoas, até eu mesmo, viram que aquilo foi um beijo. Não vimos com os olhos do DJ que foi ele sugando a energia da Bad Wolf. A Rose, ela tem alguns certos problemas, assim, com portas. Ela vai pra uma porta, a porcaria da porta tá trancada, ela começa a dar porrada na porta. É algo assim que, poxa, venhamos e convenhamos, Rose. O que, que é isso? Gente, o Léo tem tanta implicância com a Rose. Tanta, mas tanta. Porta. Eu não tenho implicância com a Rose tem implicância com as portas, eu defendo as portas, é diferente. Lembrando que o Peter Capaldi, lá no episódio de monólogo dele, né, ele acaba tendo compaixão pelas portas pra ver se elas se abrem pra ele. Tem que ir, né, porque... um diálogo meio... porque as portas são feitas de... diálogo meio psíquico lá. As portas são feitas de madeira e elas não podem... ser abertas por uma chave de fenda sônica. A gente poderia passar o podcast inteiro falando da Rose, da importância ou dos defeitos que ela teve no seu desenvolvimento. Mas vamos lá, que a gente ainda tem mais duas companions pra falar, e a gente vai falar de uma outra companion que é muito controversa, fandom de Doctor Who, que é a Martha Jones. Mas antes disso, Camila Cetrone, qual o melhor episódio da Era Rose pra você? Ah, não fala isso. E qual era o pior episódio? Ai, é o do... Puta, como é o nome daquele episódio que... Ai, que é ela, o Jack, e o... é o 11º episódio da primeira temporada. Boomtown. Isso, eu gosto desse episódio, sei lá. Eu gosto porque... mais porque tem o Jack, e eu gosto da química deles, dela com o Jack, assim. Eu acho aquele episódio bem especial. E o que eu menos gosto... acho que Rose, o primeiro mesmo. Talvez. É. Acho que não, na verdade, mas é porque é o que vem na minha cabeça agora, então eu vou dizer Rose mesmo, porque... Camila sendo Camila. Leonardo Rodrigues, primeiro episódio que vem à sua cabeça quando a gente fala de Rose Tyler. Da Era da Rose, cara, é aquele episódio... É Doomsday o nome do episódio, é? É o episódio que ela vai embora. Doomsday, o episódio que ela vai embora. Exatamente. Ah, saquei. Que horror. Entenderam? Não, mas tipo... Eu não gostei só daquele episódio só porque a Rose foi embora. É porque assim, naquele episódio, quando começou a primeira parte, a Rose tá na praia falando, essa é a história de como eu morri. Foi um peso tão grande pra mim quando ela falou aquilo, porque assim, sim. E a Rose, eu não gosto tanto assim da Rose como o DJ, né, gosta, vocês gostam. Eu não sou muito fã da Rose, digamos que eu estou no time da Jéssica Laís. Mesmo eu não gostando tanto assim da Rose, quando ela falou que ela foi, entre aspas, morta, deu um peso pra mim e eu, tipo, necessitava assistir aqueles episódios. E realmente eu adorei aqueles episódios, porque foi um encontro de Cybermen e Daleks. E era uma coisa que eu queria ter visto, assim, quando apareceu o primeiro Dalek... Aí depois me apareceu o primeiro Cyberman, eu queria ver uma luta como seria. E apareceu e foi no episódio Doomsday em que a Rose infelizmente foi se embora, né, cara? Acontece. Agora, um episódio que eu, assim, da Rose, que eu não gosto, da era da Rose, é aquele episódio. Ela mal aparece nesse episódio. Love and Monsters. É horrível esse episódio, do Linda. E, gente, por incrível que pareça, é Love and Monsters não foi escrito pelo Mark Gates. Eu jurava que tinha sido escrito pelo Mark. Porque a gente atribui, assim, episódio ruim. É o Mark Gates. Mas não é. Cara, foi escrito pelo Russell, pelo próprio Russell T. Davis. O episódio até que a Murta que geme aparece. Gente, esse episódio é horrível. Ah, esse episódio é muito ruim, ele realmente. Eu gosto desse episódio. Diferentão. Muito, diferentão. Eu gosto muito. Não é diferentão. Ele... Um dia a gente faz um podcast só sobre ele. Então. Não. Diferentão. Um dia a gente faz só. A gente faz podcast só sobre episódio ruim. Podemos fazer, ó. Fica a ideia aí. É, os piores episódios... Olha que legal. A gente vai dar essa ideia pra Jéssica pra gente fazer um podcast depois que acabar a 10ª temporada. Defendendo os episódios ruins de Doctor Who. Isso é legal. É um exercício muito legal. Mas se chegar em Sleep No More não vai rolar, tá? Porque não tem como defender, não. Não, é Sleep No More e aquele episódio da 8ª temporada em que a Terra... Fica repleta de árvores e o caralho. Gente, o DJ odeia esse episódio. Na verdade, eu não gosto da 8ª temporada, então. Enfim, não me convidem pro podcast. Não, vamos, eu gosto da 8ª temporada, mas eu gosto da 8ª temporada. Só não gosto daquele episódio, mas tudo bem. Vamos deixar assim. Cara, assim, é difícil. Tem dois episódios muito ruins que eu considero da Era da Rose, que é o The Idiot's Lantern, que foi escrito pelo Gates, mas, assim, que é um episódio que a Rose aparece. Mas da Era da Rose, o pior episódio é com certeza Love Monster. Agora, o melhor episódio da Rose é tão difícil, porque existem os episódios emocionais, mas, sabe, emotivos, que são a da despedida do Eccleston e da despedida da Rose. Doomsday é algo que mexe comigo, assim, começou a tocar aquela musiquinha de Doomsday, o host chora, mas... Eu coloco Father's Day. Putz, eu tinha me esquecido desse episódio, cara, nossa. Father's Day é um puta episódio. Nossa, mãe. É sério, é aquele. É, foi um dos primeiros episódios. Nossa mãe não, não. Nosso pai. Nosso pai. Foi um dos primeiros episódios, assim, que. De Doctor Who, que, sabe, te dá aquele soquinho no estômago. Mano, eu juro por Deus que depois daquele episódio eu liguei pro meu pai. Ah! Eu acho que o pior é o The Idiot's Lantern, que é o sétimo. Da segunda temporada, não gostei em geral, que tem algumas coisas que eu gosto nesse episódio, mas a Rose fica muito em segundo plano, sim, eu não curti, eles praticamente descartaram ela do episódio. Eu não curti, e eu não curti. Melhor pra mim, Doctor Who é uma série sobre as companions, sabe, sobre os companions em geral. O doutor, ele tá ali, ele é a persona, sabe, cara, ele é o grande heróizão, enfim, mas... Doctor Who, como ele se renova muito, acaba se tornando uma série sobre os companions, sabe? Sobre a transformação que o Doutor causa na vida dessas pessoas e de como elas se deixam transformar pelo Doutor, sabe? Mas quando você descarta totalmente um companion do episódio, como também fez o Steven Moffat no Madame de Pompadour, e... Esse episódio também é bom. Nossa, esse episódio é muito bom. Sabe, a Rose sai... pra brincar com o Mickey de caçar coisas na nave, sabe? Tipo, ela não tem muita importância, praticamente nenhuma. Então, é por isso que eu não gosto do episódio 7 de Idiot's Lantern. E pra mim, o episódio dela que mais me marcou foi o Parting of the Ways. Mas pra dizer o melhor episódio com ela, é o episódio Dalek. Ali a gente realmente acredita que ela morreu, assim como o Doutor, né? A gente acaba achando que o Dalek matou ela e o doutor começa a ficar furioso por ter deixado a menina morrer. A gente não pode esquecer que ela só tinha 19 anos, sabe? Ela não era uma mulher adulta formada, ela não tinha obrigação de ser madura. Então, em alguns momentos ela faz birra, mas é normal, todos nós fazemos. Como quando o Vicky entra pra viajar na TARDIS, depois que eles encontram a Sarah Jane. E ela fica emburrada, sabe? Tipo, de ter que levar o Mickey na tarde, sabe? Sem aparente motivo. O Mickey não tinha feito nada errado. Mas ela ficou meio assim. E é normal, a gente tem que relevar. São seres humanos. Camila Cetrone, de 0 a 10 Rams, qual o seu nível de ódio para Rose Tyler? Meu Deus. Eu acho que é um 4. Ela não merece ser tão odiada assim como ela é. Mas ela também não é perfeita. Só que eu gostei do arco dela, eu gostei da história dela. Então vamos 4, porque acho que... DJ. Zero. Zero? Zero. Tudo bem, vou considerar zero. Pela sua importância. Pela importância que ela teve não, na sua vida. Não, eu não odeio nenhum companion. Puxa nem saco. O Leonardo Rodrigues. Nosso querido Léo. Nosso querido Corta Isso Léo. Sua escala Ram de ódio para Rose Tyler. Vamos lá, pessoas, eu só queria deixar bem claro que antes do podcast começar o Vinícius pediu pra me controlar. Então, da minha escala de Ram de ódio pra Rose, cara. Cara, tem duas escalas aqui. Eu tenho a escala de quando eu comecei a assistir Doctor Who e quando... Atualmente. Atualmente. Depois de tudo que eu ouvi agora. Atualmente. Atualmente? Não mudou porra nenhuma, 8. É. Nossa, tudo isso. Então, a escala é a mesma, não tem diferença. É, minha escala Ram pra Rose, eu dou 2. E agora, depois que a gente fez esse podcast dentro do podcast sobre a Rose Tyler, nós vamos falar sobre uma das companions que mais divide a opinião dos Whovians. Chegou num momento complicado para os fãs e para o doutor, que estava encarando o luto pela perda de Rose Tyler, né? E os fãs também não aceitaram muito isso, e acho que isso é um dos fatores para que os fãs acabem não aceitando a Martha nesse começo, até porque ela aparenta. Os criadores tentaram substituir a Rose Tyler e eles tentaram forçar um novo romance, principalmente por esse beijinho que teve no começo, que deixou a Martha Jones meio caidinha pelo doutor no primeiro episódio e acabou fazendo muita gente odiar Martha Jones, não aceitar ela e a sua terceira temporada. Então vamos começar logo falando da nossa controversa Martha Jones. Martha Jones era uma estudante de medicina que queria ser uma doutora e salvar vidas. Olha as referências. Até que ela encontra o doutor e ele acaba salvando ela. Na verdade, ele acabou mudando totalmente a vida dela. Ela tinha pretensões de seguir a carreira médica e acabou se tornando uma militar e depois disso seguiu uma carreira freelance, caçadora de aliens ou alguma coisa assim, não lembro. A verdade é que a Martha, ela soube escrever a própria história sem depender necessariamente de seguir o doutor. Ela aprendeu com ele, aprendeu inclusive, acho que uma das coisas mais importantes que ela aprendeu foi de dar uma escolha ao inimigo, por mais cruel que tenha sido, que eles tenham sido. Quando ela tá diante dos Daleks, ela dá uma segunda chance para eles, sabe, pararem de ameaçar a Terra antes dela tentar explodir o planeta. E ela disse que aprendeu isso com o doutor. Mas lá no começo, quando ela surgiu, ela tinha uma função, a personagem tinha uma função para a história, uma tentativa de preencher o vácuo que Rose Tyler deixou na TARDIS. E é muito claro que ela não conseguiu fazer isso, a personagem não conseguiu, não é que a atriz não conseguiu porque não foi aceita pelos fãs, não, a própria personagem ela não consegue chamar a atenção do doutor. E a gente tem um contraste muito grande. Mas você acha que isso é proposital? Totalmente. Okay. Ela tem um contraste muito grande, porque, primeiro, fisicamente, né? A gente tem uma loira na TARDIS, o tipo de pessoa muito comum na Inglaterra, né? No Reino Unido, né? Aquela pessoa branca, europeia, etc. Né? E aí coloca uma pessoa negra, já dá um baque para a audiência, principalmente no meio preconceituoso, vamos dizer assim, né? Porque acontece muito. A gente recebe muitos comentários de gente criticando a Martha só pelo fato dela ser negra. Isso é algo extremamente preocupante, principalmente no nosso fandom, né? E inclusive, houve muitos comentários também criticando a Bill por pelo mesmo motivo, e isso é muitíssimo preocupante. A gente falar de um fandom que trata a ficção científica, que ela é tão transcendental, ela rompe barreiras, ela é transgressora em diversos aspectos. Ela, em diversas outras séries, Star Trek, Star Wars, ela sempre mostrou representatividade, essa diversidade, desde sempre, mostra isso pra gente em diversos momentos, e a gente ainda ter, em 2017, críticas a uma personagem só pelo fato dela ser negra. Isso é muitíssimo preocupante. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais sobre o que a gente está falando e como a gente está vendo as coisas. Parar para pensar um pouco que a qualidade da personagem ela não é influenciada pela cor da sua intérprete, né? A qualidade da personagem é influenciada pela qualidade da atriz, pelo roteiro que lhe é dado. E a própria Martha tinha consciência, a própria Martha, né? Eu digo, a personagem, tinha consciência de como o fato dela ser negra interferia na relação dela com as outras pessoas. Né? Quando ela descobre que Rose Tyler era loira, né, ela demonstra um tipo de descontentamento, tipo, é claro que ela tinha que ser loira, né, pro doutor ficar tão caído por ela. Ela mesmo traz essa consciência, né, de que há um preconceito e de que ela, de alguma forma, é colocada, vamos dizer assim, em desvantagem. E ela traz isso no, na série. Quando ela vai conhecer William Shakespeare, ela demonstra a preocupação que ela tem de ser negra numa época em que o racismo era socialmente aceitável. A Martha foi colocada, e a gente vê muito isso, né? Quando se coloca personagens com diversidade, a gente enfrenta uma resistência do público. É claro que também a gente teve a resistência do público por conta do quão eles eram apegados a Rose. E também porque o público, apesar de ter sido feita a troca do Tennant do Eccleston pro Tennant logo no começo, né, a gente tava apegado a Rose. Só que a Martha veio com todo esse peso, né? Era uma personagem de uma etnia diferente, para substituir uma personagem que em tese era bastante carismática, mas eu particularmente acho que o roteiro dos primeiros 7 episódios não ajudaram a Martha. 7? Os primeiros 7. Eu acredito que há uma coisa que me irritou muito no começo da Mar, ela que era uma personagem extremamente escandalosa. Você vê ela como a Manita em Sense8, ela é uma outra atriz. É claro que ela estava começando ali, tá? Ela era uma outra atriz. Só que no começo, nos primeiros 7 episódios da terceira temporada, eu retiro Smith & Jones. Eu gostei dela em Smith & Jones, mas depois no Shakespeare Code Gridlock, aquele Gridlock é horroroso. Não, desculpa, The Shakespeare Code. Ai, cara, desculpa, The Shakespeare Code. Vini, eu vou desfazer a amizade contigo no Facebook agora. Mas The Shakespeare Code Gridlock, não. Eu odiei, assim. Caraca, que episódio chato. The Daleks in Manhattan, Evolution of the Daleks, Jesus do céu. E The Lars Experiment. Esse conjunto de episódios, do 2 ao 6, foram difíceis. Foram episódios que eu considero ruins. Eu acho que isso ajudou a gente não gostar da Mar. Ela era muito escandalosa, muito efusiva, sabe? Esse ciúminho que ela tinha, ainda mais que ela, quando ela apresenta isso no The Shakespeare Code, por causa da Rose, muito incômodo. Só que aí vem sequência de episódios, né, o 42, Human Nature, Family of Blood, Blink, e o season finale, em 3 partes da terceira temporada, ela deslancha. Você se apega a Martha, a família dela, tudo que a família dela passou nas mãos do mestre. E o que ela passou com o doutor, quando o doutor deixou de ser um, né, esqueceu que era um Time Lord, que ela passou naquele episódio. Nossa, esse, já adianto que esse é o melhor episódio da Era da Martha. Mesmo. Esse episódio. Qual episódio? Muito bom. Qual é o nome desse episódio, Vinícius? O duplo. Human Nature e Family of Blood. Cara, tu não dividiu à toa, vamos dizer assim, porque tu fez a divisão exata entre os dois momentos da personagem. O momento em que ela se deslumbra, que é o primeiro momento, com o doutor e as suas viagens e tal. E ela tem uma atitude, vamos dizer assim, mais passiva em relação às coisas que acontecem, né? E depois, ali no episódio 42, quando ela meio que começa a flertar com um dos carinhas da nave lá, onde elas estão, e no final tasca um beijo. Ali ela começa, vamos dizer assim, a perceber que ela não precisa ficar tão apegada ao doutor, ao que ela sentia pelo doutor. Porque no primeiro episódio de Smith & Jones, quando o doutor beija, ela fica meio balançada e tal. Aquilo ali não foi para tentar colocar um novo romance. Do meu ponto de vista, aquilo serviu para mostrar como o doutor é responsável, irresponsável, quando ele lida com seres humanos. Porque ele começa a cativar as pessoas vamos dizer assim, sem se preocupar muito com como isso vai afetar elas. E aquele beijo ali era uma prova disso, sabe? Ele, vamos dizer assim, despertou um sentimento confuso na Martha. Para alguns fãs pareceu uma nova tentativa de romance, mas não tem nada a ver. O doutor nunca correspondeu a nada com a Martha. No episódio 42, que é o 7, ela começa a flertar com outra pessoa e ela, enfim, se desapega, vamos dizer assim, desse romance com o doutor. E no episódio 8 em diante, que é um arco duplo, né, de Human Nature e The Family of Blood, ela tem que assumir a rédea da situação, porque o doutor não tá mais ali. Tá um tal de John Smith, que ela não gosta, que eles não se conhecem, vamos dizer assim, e ela tem que assumir as rédeas pra trazer o doutor de volta, e pra salvar as pessoas, e não ficar presa no passado. E dali em diante, é a nova fase dela. Vamos dizer, é a fase que ela toma uma atitude, que ela começa a se compreender como, vamos dizer assim, responsável pelo próprio destino. A gente tem um episódio Blink, que ela quase não aparece, e depois vem o season finale em 3 partes, né? Uhum. A partir de Utopia, onde ela começa realmente a mostrar quem ela é de verdade, quem é a Martha Jones, né? E tanto é que ela vira as costas pro doutor, né? E vai seguir a vida dela fora da TARDIS. Martha Jones foi muito bem pensada, foi muito bem construída e muito bem empregada. O fato de parte dos fãs não gostarem dela por causa da Rose Tyler só mostra se assim, ó, não gostar dela por causa da Rose Tyler, porque ela substituiu Rose Tyler, mostra como a nossa audiência precisa amadurecer também, porque nós como espectadores a gente pode se apegar também aos personagens, é normal isso, mas a gente também tem que ter maturidade para entender a história. Sim. E saber que um personagem entra não para agradar a gente necessariamente, mas para fortalecer a história. Ela entrou com um propósito, né? E ela cumpriu aquele propósito e cumpriu brilhantemente. Tanto é que ela segue a vida dela. Ela escolhe. Uhum. A mesma coisa com o próprio Mickey, né? Ele começou também na sombra da Rose, como um cara extremamente raso. E ele acabou se tornando, evoluindo bastante, se amadurecendo, criando garra. E ao ponto da própria Martha se interessar por ele. Né? Então, os dois juntos no final mostra assim, ó, como os dois amadureceram bastante a ponto de gostarem um do outro, sabe? Camila, você agora. A gente. Vocês disseram. A gente fez uma explanação tão grande sobre a Martha. Mas fala, fala. Na verdade, fala assim o que. Não, mas fala qual o seu incômodo com a Martha. Você não gosta muito dela. Qual o seu incômodo com ela? O incômodo com a Martha é justamente essa histeria dela em cima do doutor. E ela fica com ciúminho quando fica falando da Rose. Tipo, cara, ok, o ciúme com a Rose era forçado, era. Mas ele, querendo ou não, perdeu alguém. A gente sabe que quando o Doctor perde alguém, ele fica daquele jeitão dele, de, pô, perdi alguém. Ele fica, tipo, ele fica desolado. Fica na ele fica na bad, pronto, é isso aí. Ele fica na bad profunda, triste, ouvindo Radiohead na tarde. É tipo isso. Quando você acabou de perder alguém, independente se é chata como a Rose, em certo ponto, você não quer outra pessoa pra dar uns beijos, assim, tipo. E é isso que a Martha não tava entendendo, e ela forçava muito. E é isso que eu não gosto. Mas, como o Vini disse, e eu concordo, sou obrigada a concordar, o desenvolvimento dela e o amor que ela tem pelo Doctor fez com que ela salvasse ele. Ela passou muito tempo espalhando, ela é tipo uma pregadora, né, do Doctor. Chega a ser meio cômico. Amém. Mas não. Pastora Martha Jones. Isso. E aí, tipo, ela vai passando conhecimento para as pessoas de quem ele é, de quem que é o Doctor. Ah, o Doctor é esse cara aqui, que que ele é bom, ele é justo, eu gosto dele. Tipo, como se ele fosse Jesus Cristo mesmo. Aí. Amém de novo. Amém. Aí, tipo, eu gosto da determinação que ela tem depois da metade da temporada, porque o começo da temporada foi muito ruim. Poderia ter tido um início muito mais interessante. Poxa, ela queria ser uma doutora, ela queria salvar vidas. Chega o Doctor e ela, tipo, sabe? É isso que me incomoda quando eles tratam a Companion como se ela fosse alguém, nossa, louca pra... Assim, tipo, desculpa, mas... louca pra... louca pra dar um beijo, louca pra dar um abraço. Ai, gente, louca pra... Que isso, gente? Que isso? Camila é uma série infantil, Camila, pra crianças. Meu Deus, que não é pra crianças. Vou reformular. Se fosse um podcast de Torchwood, de Class, até seria compreensível você falar isso. Mas aqui, cara... Léo, usa essa frase assim. É chato quando... colocam uma companion e ela se interessa pelo Doctor num sentido de que ela larga tudo e, tipo, esquece todos os objetivos dela porque ela conheceu o Doctor. Compreensível. Ah, mas peraí. A Rose também foi assim, cara. Então, e é por isso que ela me irrita também. Porque ela deixou... De certa forma, todos os companions são... Tem alguma companion que não largou a vida pra ficar com o Doctor? De certa forma, sim. Mas não é da era do Russell, que é a Amy, por exemplo. A Amy, ela larga num primeiro momento, porque ela tá, né, tem curiosidade, assim como todas as companions. E a Clara também não. E a Clara também não. A Clara ainda assim tem a vida dela, mesmo. Só que assim, a Rose e a Martha largaram a vida de um jeito que, tipo, adeus emprego, adeus família, adeus todo mundo, entendeu? Porque o doutor usou um argumento muito bom para as duas. Ele disse que era uma máquina do tempo. O argumento que ele usou para convencer é quando ele fala que é uma máquina do tempo. Ou seja, elas largam tudo porque acham que podem voltar 10 segundos depois. Não, tá ok, mas tipo, ele fala isso para todo mundo. E mesmo assim, a Amy optou por continuar a vida dela de certa forma, mesmo que ela participe mais ativamente das viagens. E a Clara também, sabe? E eu acho que o mais interessante num companion é quando tem o equilíbrio. Eu gosto muito quando tem. Apesar de não gostar da Clara, que todo mundo já sabe, mesmo não sendo o foco desse podcast, eu gosto do fato de que ela não largou a vida dela, não largou tudo pelo Doctor, assim. E a Martha, ela largou de um jeito que ela ficou dependente dele. E isso é algo que me deixa muito incomodada, muito irritada. É por isso, assim. Depois ela começa a evoluir. Realmente a família dela tem uma puta história bacana. É isso, assim. Eu não vou me prolongar. Vocês já falaram tudo, sabe? Eu não vou ficar me prolongando. E eu gostava muito quando a Martha ia pra uma época passada, justamente pela preocupação dela com a cor dela, ela ser negra. E eu acho que é muita babaquice de... Desculpas, acho que a gente não vai acabar colocando isso, mas eu acho não, que tá as pessoas... Não, tá certo, vai botar sim. Pode as botar pessoas sim. Só vai. A Jazz aprova final, calma. Beleza, se a Jazz aprovar, então... Eu sei que a Jazz vai aprovar, porque eu acho que ela vai concordar comigo. Que ela vai aprovar. Porque eu acho que o fandom, qualquer fandom de qualquer série, de qualquer filme, se você não gosta de um personagem porque ele é negro, ou se você acha que ele vai ser ruim porque ele é negro, tem alguma coisa errada contigo. E eu acho que se você... E Doctor Who, principalmente, que é uma série que faz a gente abraçar a diversidade. Se você assiste Doctor Who e tá, por exemplo, a gente tá recebendo aí a 10ª temporada com a Bill, que é uma companion negra, fazia muito tempo que a gente não tinha companion negra, desde a Martha. E tem muita gente criticando. Se você tá achando que isso vai afetar de alguma forma a qualidade do enredo, a qualidade da série, ou a qualidade da performance dos atores, tem algo muito errado contigo, e não é só na série, viu? É na vida. Então... Gente, a gente teve um companion que era um cachorro de lata. É, exatamente. Um robô. E quem assim... reclamou? Antes da Martha aparecer nas duas primeiras temporadas, teve personagem gay, teve personagem azul, teve personagem que era uma árvore ambulante, e ninguém reclamou, sabe? Tipo, ninguém disse. Sabe por quê? Porque o problema... Sim. É... É, Vastra, a Vastra é um lagarto que é casada com um humano, cara. E como é que tu vai reclamar só porque uma pessoa é negra, cara? Ah, meu irmão. Não, Pepper Mac é linda. Sério. Vinícius, desculpa. Eu vou dar um rage no pessoal que tem esses problemas aí, porque é negra, não pode ser companion. Meu amigo, o que você tá assistindo? O que você tá fazendo assistindo Doctor Who, cara? É sério, cara. Doctor Who Doctor Who é uma série que realmente veio pra, digamos, abalar com preconceito, entende? Quebrar tipo, paradigmas, galera. Quebrar paradigmas e preconceito, cara. E ela quebra. Pelo amor de Deus. Gente, olha só, é tão legal. É, o DJ pode confirmar isso. Eu tô vendo a quarta era do Doutor e é muito legal como... E desde sempre, tá? Não é só... em 1970, mas desde o começo do Doctor Who, sabe? Ele sempre colocando essa questão do papel da mulher na sociedade, de como ela deve se impor. A Sarah Jane é no arco de The Monsters of Peladon, onde Você tem uma rainha que ela não governa porque todos os governantes antes dela eram mulheres. Eram homens e ela era a primeira mulher. Então ninguém confiava nela. A Sarah Jane diz assim: você não é só. Não é porque você é só mulher. Ser mulher não é um só, sabe? Ela dá todo esse discurso. Então, cara, isso é desde 1970. Onde o Dr. Who já estava ali plantando a sementinha numa Inglaterra que foi e que ainda é um país ainda de muito preconceito, que ainda precisa quebrar muitos paradigmas. O Dr. Who tá ali. O Dr. Who tem, não é só a função de entreter, não, tá? É a função de educar. Não é só Dr. Who que tem esse lance para quebrar essa parede. Os spin-offs de Dr. Who também tem. Class tem isso, Torture tem isso. Pelo amor de Deus, meu amigo. Tá, velho. Dá uma raiva assim gigante desse povo, velho. Ó, e digo mais, vai ter Doctor Negro, vai ter Doctor Mulher, vai ter Doctor Deficiente Físico, se bobear vai ter Doctor Anão também. Puta, bom, esse Doctor eu vou adorar. Seria legal um Doctor Anão. Então, é o seguinte, o Léo falou, gente, já teve uma mulher lagarta, casada com uma humana. Cara, para as pessoas, tá tudo bem a gente ter aliens, a gente ter árvores que, sei lá, fazem qualquer coisa, a gente ter, sei lá, um cachorro de lata, mas bota um negro para você ver só, sabe? Fala de ter um doutor indiano para você ver só, sabe? Tem algum problema com as pessoas de que o negro é ruim? Então... O diferente é ruim. Não, o diferente, porque se você coloca um alien que é super diferente, as pessoas acham o máximo. Mas é bizarro que a gente aplaude o alien e a gente critica o negro, que existe. Não que o alien não exista, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. É isso, entendeu? Então é preocupante que pessoas... Eu vejo em páginas de Doctor Who, vote quem é a mais legal. Primeiro que eu acho isso muito babaquice, assim. Isso pode tirar, isso é uma coisa entre nós, mas mesmo não, assim... Não, isso é verdade, por favor, se você não, é fã e gosta de fazer imagens pra postar no Facebook, sabe, com enquetes, não fica fazendo esse tipo de divisãozinha, porque isso só alimenta um hate, sabe, um ódio desnecessário. Porque, então, cara, por favor, exatamente o que a gente tá fazendo é exaltar diferenças, e você vai lá e faz uma competição, meu amigo, para com isso, assiste a série... E, tipo, nos comentários é bizarro como todo mundo pisa na Marta sem motivo. Eu falo que eu odeio a Marta por causa desses fatores que eu expliquei. Não é porque ela é negra, não é porque o cabelo dela está o jeito. Ninguém odeia alguém por aparência, cara. Isso é impossível. Assim, é só isso. Tem alguma coisa errada se você não gosta da Marta porque ela é negra. Ou que você tá com hate pra cima da Bill porque ela é negra. E ela... coloca batata frita no prato dos outros, tipo isso, que ela serve batata frita. É sério, cara, vamos pensar aí no que... A gente não gosta da Companion, mas com base em quê? A gente gosta, mas com base em quê, sabe? Tem embasamento pra não gostar, não fala que é por causa da cor, não, porque isso é um problema seríssimo, de ignorância mesmo. Bem, e agora vamos falar do melhor e do pior episódio da era Martha Jones. Começando por DJ, qual é o pior episódio? E o melhor episódio da era de Martha Jones? Eu gosto muito do arco, vou falar do arco, do Human Nature e The Family of Blood, porque a Martha não tá apenas sozinha, ela é uma empregada negra no passado, e ela tem que, sabe, dar um jeito de reverter a situação, tendo que enfrentar o preconceito, porque ela sofre preconceito, sabe, da posição que ela tá, da cor que ela tem, e ela tem que driblar tudo isso, ela tem que fingir que ela... uma outra pessoa para conseguir trazer o doutor de volta. Ela bota a alma dela para fora ali, sabe? Ela começa a tomar uma atitude, um posicionamento. Por isso eu gosto muito desse arco, que é o começo dessa nova fase dela, né? De ser mais guerreira, de ter mais iniciativa, proatividade e tal. E eu, o episódio que eu menos gosto dela, talvez no arco Daleks in Manhattan, Evolution of the Daleks, de todos, acho que é o que eu menos me interesso. Camila Cetrone. O que eu mais gosto, eu já disse, volta a repetir, é Human Nature. Eu acho esse episódio muito tocante. Tipo, quando eu assisti, eu me senti, assim, triste pelo Doctor, muito. Era como se ele tivesse conseguido esquecer todos os pesos do mundo pra... simplesmente ser humano e guiar a vida como humano. E aí eu parei pra pensar em como às vezes a gente não valoriza as simplicidades da vida humana e como talvez o Doctor adoraria ter as coisas que a gente pode ter, como seriam menos complicadas ter. E a Martha tem um papel fundamental, né? Porque ela justamente tem aquela coisa racial que a gente estava dizendo. Enfim, a questão da racial da Martha no passado e todas as barreiras que ela tem simplesmente para conversar com o Doctor, assim, sabe? Ela, dá para perceber que ela tem um monte. E esse episódio tem o Thomas Sangster pequenininho, que é um ator fofinho que fez o Paul McCartney, que eu amo muito. E o que eu menos gosto é o que o Getz escreveu, que agora eu não me lembro o nome, que é bizarro. Ah, Lazarus Experiment. Não, Lazarus, por incrível que pareça, não foi o Getz que escreveu. Ah, não. Foi o Getz atuou nesse, né? Ele atua. Ele só atua. Ele é um loiraguado, okay. Ele é tipo Malfoy velho e das biológicas, é tipo isso. E eu não gosto desse episódio, porque eu achei ele muito parado. E a Martha se desenvolve bem nele até, mas eu não gosto de assistir esse episódio não. Na verdade, os primeiros episódios, não sei até exatamente qual, mas acho que do primeiro tipo ao sexto ou ao sétimo, eu não gosto de tipo nenhum, assim. Não reassistiria com tanta facilidade, porque eu não quero, não tenho vontade de reassistir alguns episódios da Martha, tipo a maioria dos episódios da Martha. Olha. É isso. Leonardo. Bom, o episódio que eu gostei da Martha, cara, o que eu mais gostei mesmo da Martha... Utopia? Sim. Esse episódio, quando ela encontra com o Jack, ela conhece o Jack, que é um companion, entre aspas, um companion, entre várias aspas, um companion antigo do Doutor. Ela ajuda lá o mestre, o menina lá que fica To, não sei o que, Jan To. Ela meio que aprende uma cultura de uma alienígena que basicamente tá em extinção. E os caramba, cara, você vê que ela consegue, tipo, criar uma amizade bem fácil com outros seres. Tipo, ela simplesmente virou pra mim: ah, vem cá, por que, que tu fica falando Jan e To? Ai, não, é tipo um palavrão. Ah, fala, fala só uma vez, vai. Tipo, é o carisma da personagem, me encantou muito naquele episódio. E um episódio que eu gostaria de nunca ter visto da Martha Jones. Eu não me recordo de um episódio da Martha Jones que eu não queira esquecer, não ter visto. Não tem um episódio que eu não gosto da Martha Jones. Episódio, assim, que eu mais gosto da Martha, eu fico muito em dúvida entre Smith and Jones, que é o episódio de abertura dela, que é bom, muito bom. Eu gostei da introdução dela. Infelizmente, depois deu uma caída. E Last of Time Lords, que é o... São dois episódios muito bons, que mostram... Se você vê um e vê o outro, você vê duas Marthas completamente diferentes. Você percebe bem essa evolução dela, né? São bons episódios, bem feitos e tudo mais. Agora, em termos de péssimo episódio, eu também fico em dúvida, porque, como eu falei, de The Shakespeare Code a The Lazarus Experiment, e eu fico assim, tá empatado ali no topo de piores episódios da era da Martha, o arco da Alex Manhattan, Lazarus Experiment. Esses três episódios são difíceis de digerir. Escala Ram de ódio da Martha Jones. Leonardo? Eu dou um 5 pra Martha. Nossa, cara! Eu dou esse 5 pra Martha pelo fato de, no começo, assim... No primeiro episódio, ela vira pro doutor e fala: olha, eu não gosto de alienígenas. E no segundo episódio, ela tá derretida por ele. Mano, eu fui iludido, cara! Só por isso você dá um 5? DJ, você... 1. Gente, DJ tá tão bonzinho. Camila... Você, sua escala Ram... 7. Eita, pesado, hein? Desculpa, gente. Ah, só porque ela é negra, né? Ai, olha, DJ, eu não vou falar nada. DJ tá querendo criar polêmica, casos de família. Eu dou um 4 pra Martha, porque o começo dela foi bem sofrido, assim. Depois da Smith and Jones, que eu falei: caraca, todo mundo fala mal dela. Ela é tão legalzinha, tão fofinha. Aí veio os episódios seguintes, onde ela era histérica. Não vou... Tá. Vou usar a palavra. Ela gritava muito. Sabe? Ela era chata, infantil, fazia muita birra e depois ela muda. Eu prefiro ela queimando. Corta isso, Léo. Depois do fim da terceira temporada, a despedida da Martha, que só ficou por essa temporada mesmo, a gente tem um especialzinho de Natal, Voyage of Damned, com a magnífica Kylie Minogue como Astrid. E o começo da quarta temporada, nós temos de volta Donna Noble, que estreou na série em The Runaway Bride. Ela não ficou na terceira temporada por questões de compromisso na agenda, mas logo depois a agenda dela liberou, da Catherine Tate, liberou, ela retorna pra série do ponto mais ou menos onde ela parou. Ela, o Doctor já tinha mudado a vida dela, ela era uma pessoa muito efusiva e continua, e ela largou o emprego e começou a investigar algumas coisas estranhas na tentativa de achar o Doctor de novo. É legal você ver essa questão de uma companion que tinha tido contato com o Doctor antes, passa um tempo longe e depois vira companion de fato, né? O quanto apenas uma aparição do Doctor já é capaz de mudar a vida de alguém. Particularmente da era Russell T. Davis, Partners in Crime, que eu acredito que é de fato o episódio de introdução da Donna como companion, ele é o melhor episódio de introdução de companion da era Russell T. Davis. Ai, aquele episódio é maravilhoso. Ele é divertido, ele é carismático, ele é intrigante, que nós temos a aparição de Rose Tyler, ao spoiler, a gente tem a aparição de Rose Tyler no episódio, então você fica assim, como assim? Que tá estreando uma companion nova e tem um fantasma de uma companion antiga por aí, que tem contato com a Donna. Bota por terra as duas últimas companions na questão de romance com o Doctor. A Donna Noble não tem nenhum interesse romântico no Doctor. Eles são apenas os melhores amigos de todo o universo. E a Donna, ela é simples, ela põe o Doctor na linha. Ela briga mesmo quando tem que brigar. Hey, Space Boy! Que é fantástico, assim. A Catherine Tate e David Tennant têm uma química incrível. Isso reflete tanto na qualidade dos episódios, assim, essa química que eles têm. A quarta temporada, ela é de fato muito boa. Ela é um ode à era do Russell T. Davis, repleta de homenagem. Eu não sei se quando ele escreveu a quarta temporada ele já sabia que seria a última temporada regular dele, já que no ano seguinte, por questões de agenda, o Tennant teve que só fazer, né, os quatro especiais e se despedir. Ele fez toda uma temporada toda baseada em homenagens, em citações a tudo que ele tinha feito até o momento. Então nós temos diversos retornos. Rose retorna, Martha retorna, Capitão Jack retorna, Sarah Jane Smith, para ter essa conexão palpável com a série clássica, que já tinha retornado nos... Até alguns personagens da Torchwood, cara, que tipo... Sim! Yanto, a Gwen... Sim, o filho da Sarah Jane, o K-9. K-9 não, cara! K-9 não, cara! Não, depende, isso. Depende. Ou ele fala K-9, que é o nome em inglês, ou ele pode falar K-9. É o não, nome cara, não. K-9 não. Não, é K-9, a gente fala doutor. Não, mas é que só K-9 já tem essa sonoridade... Vamos assim, proposital, sabe? Pra parecer que é canino, porque é a mesma pronúncia em inglês. Então, não, K9 não, cara. Tá bom. K9. Gente, entendeu, Léo, tá tudo bem. Eu gosto muito da Donna, na verdade. A forma como o DJ se vê na Rose, eu me vejo na Donna. Porque eu sou muito esquentadinha mesmo, que nem a Donna. E você é tingida, né? Mas fazer o quê? Adoraria ser, não ter nem sobrancelha como a Catherine Tate. Ah, eu gosto muito da Donna, tipo, eu admiro muito a Donna. É, a Donna trouxe o Wilfred, que é o vovozinho mais fofo do mundo. É, e eu gosto dela justamente pelo temperamento explosivo dela. Oi, Spaceman, sabe? Eu gosto muito dela botando ali na linha, como o Vini falou. Tipo, tem aquele episódio que ele vira Doctor, Time Lord, yes, ela. Donna, human, no. E aí eu fico tipo... Eu adoro isso, cara. Eu amo isso. Sim. Cara. Eu gosto muito quando ela faz isso mais de duas vezes. Ela retruca ele, tipo, cara, eu não é porque... Ela se sente às vezes como se ela não fosse importante, né? Mas ela é a mulher mais importante da criação, no fim das... eu acho que ela é a companion mais legal, ela é a minha preferida de todas as companions da New Who. Deixo isso bem claro, defendo a dona com unhas e dentes. Eu já vi muita gente falando que ela é histérica, mas ela não é. A diferença dela e da Marta, de histeria, é que a histeria da Marta é uma histeria do tipo, olha pra mim, e a histeria da dona é uma histeria do tipo, me respeita, não faz isso, você tá fazendo merda, sabe? Você tá fazendo algo que se você... que vai dar ruim, assim. Vai dar errado se você fizer isso. Faz isso. Não é só porque eu sou humano e você é um Time Lord que você tá sempre certo e eu não posso agregar nada, sabe? Não que o Doctor tenha alguma vez menosprezado a existência da dona porque ela é humana. Ele nunca fez isso com nenhuma companion, mas ela se sentia assim. E ela conseguiu se... compreender ali no meio, entender qual era o papel dela ali naquela história toda, o que era a dona que viaja com o Doctor, o que ela faz, e tipo, eu acho que ela, por colocar o Doctor na linha, agregou um valor muito grande a ele, no sentido de, eu acho que ele fica, de certa forma, com ela, ele fica menos impulsivo, é como se toda a parte impulsiva ficasse com a Companion, e eu acho isso muito maravilhoso. A dona, ela é bondosa, ela é aquele tipo de amiga que briga com você, mas tipo, quando você tá triste, ela para e fica tipo, olha, vamos conversar, vamos, sabe? Tipo, ela é compreensiva, ela é daquele jeito, mas ela é compreensiva. E eu gosto muito, muito, muito, muito dela. O episódio de introdução dela realmente deve ser um dos melhores, deve ser o melhor episódio para introduzir uma companion. Não, acho que o melhor é o da Amy, mas ela talvez seja o segundo episódio de introdução de companion mais legal até agora. Eu gosto muito do diálogo da janela. Aquela cena, ela é fantástica. Acho que é impossível até reproduzir, porque é aquela cena que coroa a química dos dois. Eu gosto muito desse episódio. Ele não é meu preferido. Meu preferido é o dos Woods. Quando eles descobrem que os Woods estão sendo escravizados e tal. Ela fica muito triste. Sabe? É dela, né? Tipo, eu não lembro o nome desse episódio, mas eu sei que é dela. Planets of the Woods, isso. Eu fiquei muito triste vendo aquele episódio. Me tocou muito. Porque eu acho os Woods as coisas mais fofinhas do mundo. E ela, tipo, parou e viu como era crueldade, como existia crueldade até entre alienígenas, sabe? Essa, acho que, inclusive, já vai pra minha resposta da... o meu episódio preferido é esse, The Planet of the Woods, porque ela leva o sentimento de humanidade que a gente tem, que é aquele sentimento de bondade, empatia e de ajudar, de sororidade com para alienígenas, assim, que não tem uma vontade própria, assim, eles eram maltratados para servir pessoas. Então eu gosto muito, muito, muito, muito desse episódio. Eu não sei se tem algum episódio que eu não goste, eu não consigo me lembrar agora, mas foi uma das temporadas do Russell, foi a que eu mais gostei de ver, foi a que eu vi mais rápido, porque justamente eu gostei de ver, eu fui assistindo. E eu gosto muito, depois disso eu comecei a gostar muito da Catherine Tate, não conheço muito sobre ela, sendo bem sincero, mas eu vejo que os personagens dela seguem sempre essa linha, e isso me faz crer que então ela leva a Catherine pra dona também. Não, acho que o episódio da dona que eu menos gosto é o da biblioteca lá, não da biblioteca. Que ela vai parar numa realidade alternativa. Ai, nossa, assim. Sério? Silence in the Library... Na verdade, é Force of the Dead. Isso não era o Silence in the Library. Mas sabe por quê que eu não gosto? Então, eu não gosto da continuação. Eu me sinto agoniada vendo aquele episódio. Justamente porque ela não tá vivendo a vida, sabe? Ela tá vivendo um negócio que não é verdade. E quando eu vejo situações assim, eu me sinto agoniada assistindo. É um episódio muito bom. Mas é o que eu menos gosto de ver, porque eu me sinto sufocada vendo aquilo. Porque ela tá vivendo um negócio ali que ela não deveria estar vivendo. Daí eu fico muito... Mas Camila, de novo, aquele negócio que aconteceu com a Rose. Como esse é um arco escrito pelo Stephen Moffat, ele deixa o companion do escritor principal meio que em segundo plano, sabe? Tipo, não faz muita diferença. Tipo, o que acontece com a dona ali, tipo, né, não interfere muito na história dela, da dona, na evolução dela. E ele coloca uma outra companion, que no caso seria a River Song, né, pra ter mais destaque, assim, naquele arco. Porque era, de certa forma, um filler daquilo ali, né, no meio da temporada. Sim, ele era isso. É justamente por isso, assim. Não, eu sei que não desenvolve nada, não muda em nada a história, não muda nada o fato dela estar lá. Mas eu não gosto dessa sensação de que ela tá fazendo algo que ela não deveria estar fazendo. Então, por causa disso, é o episódio que eu menos gosto. É, não é nada específico de, ah, vai mudar o enredo, é mais por uma sensação pessoal de desconforto, uma sensação de desconforto. Cara, Dona Noble trouxe um fôlego muito bom pra série. A gente tava em duas temporadas muito tensas. Foi a segunda e a terceira, muito drama, muita perda. Ela trouxe uma gargalhada que tava sufocada já há muito tempo, desde o começo, desde a primeira aparição dela. E depois a gente não teve um episódio de descanso, sabe? Ela sempre tem muito a entregar, tem muito a dizer. A gente sai do Partners in Crime e já vai pra The Fires of Pompeii, onde ela tem um papel tão decisivo, sabe, que interferiu até no 12º doutor, sabe, ela teve um impacto muito grande, ela se jogava tão desimportante, e na verdade ela era muito impactante. Quando ela tem aquele momento de drama, sabe, salve alguém, aquilo me arrepia até hoje, assim, eu reassisto esse episódio várias vezes, porque eu acho muito importante não só a forma como ela lembra o doutor de ser humano, mas como ela também lembra a gente, sabe, de ser humano. Quantas vezes a gente se, sabe, tipo, diz não tem nada que eu possa fazer quando enfrenta algum problema na vida, assim como o doutor dizia, não, eu não posso salvar Pompeia, é um ponto fixo no tempo, e a gente diz, sabe, tipo, ah, eu tô vivendo tal coisa, não posso fazer nada porque não depende de mim. Cara, alguma coisa dá pra fazer, sabe, se tu não pode salvar tudo, salva pelo menos um pedaço, uma parte, faz alguma coisa. E é o que ele faz, e é o que ele vem fazendo desde então. Isso, sabe, de tudo que aconteceu dali pra frente, tudo que o Matt Smith viveu, toda a Guerra do Tempo, blá, blá, blá, blá, ele escolheu essa aventura de Pompeia pra se lembrar depois, quando for o 12º doutor, de tudo que ele, sabe, podia querer salvar, ele guardou isso. Então é um impacto muito grande, mostra assim, ó, tipo, duas gerações depois, e ela ainda ecoa, sabe, na vida dele. Ela ainda interfere nas decisões dele. E isso é maravilhoso. E saindo ali de The Fires of Pompeii, a gente já vai para Planet of the Wood, em que ela, de novo, se compadece de quem está sofrendo. Mesmo dessa vez não sendo humanos, né? Não sendo seres humanos. Ela tinha uma moral da época que ela vivia e tal. Ela levou isso para o passado, depois ela levou isso para um outro planeta. Ou seja, ela não abre mão de quem ela é, sabe? Por mais que ela tem esse lado melancólico de achar que não é grande coisa, mas ela continua sendo fiel a quem ela é. E isso é muito importante, porque ela ensina o doutor a ele ser fiel à promessa que ele fez, né, de ser o doutor. No final do episódio 5, quando o doutor tenta se sacrificar para vencer o Son Tarrant, e ele volta, a Martha e a Donna vão correndo para cima dele, felizes por ele não ter, né, não ter morrido, e a Martha abraça o doutor, e a dona dá um soco nele, é um soco, tipo, não faz mais isso comigo. E eu acho isso muito bacana, porque mostra bem a diferença das duas companions, e mostra principalmente a diferença das duas temporadas, né, porque uma era mais melosa, dramática, pesada, e essa é mais leve, mais engraçada, coisas que a gente precisava mesmo. Não, muitos consideram a quarta temporada a melhor de Doctor Who, e ela é de fato, assim, difícil. Eu tô aqui pensando assim, putz, que episódio eu escolho como o pior? É difícil você escolher um episódio ruim dessa temporada, assim, é bem complicado. Assim, ela é feita de episódios memoráveis, assim. É, apesar de eu gostar muito da era Moffat, a gente não tem uma temporada assim. Não lembro de uma temporada que, tipo, caramba, tem episódios tão memoráveis assim da era do Moffat. É, talvez a nona temporada goste mais, porque ela, assim, ela, exceto o Sleep No More, eu acho a nona temporada, né, a melhor do Moffat. Comparada com a quarta, acho que a quarta ainda consegue ser um pouco melhor, assim. A história por trás, a reviravolta no final, aquele episódio Turn Left, sabe? Que, tipo, a gente vê um mundo sem o doutor. É tipo um efeito borboleta de uma decisão da dona e como ela afeta todo mundo, né? E ela é the most important woman in the earth, né? In the universe. Ela perdeu tudo, né? Eu acho que é por isso que ela era tão engraçada, porque ela ia sofrer tanto, sim, sabe? Que ela só podia mesmo ser uma personagem muito engraçada. Tinha que ter esse contraposto, sabe? O próprio avô dela, ele fala que, mesmo ela não lembrando de nada, ele fala pro doutor, mesmo ela não lembrando de nada, dá pra ver que ela tá triste, cara. Depois da vida dela na tarde, depois de ela ter esquecido tudo aquilo, depois de ela ter passado tudo aquilo, ela tá triste, cara. Assim como a Rose, ela não queria abandonar o doutor porque ela passou por ótimos momentos com ele. Agora, imagina a dona. Ela pegou, conheceu o doutor e depois foi embora. E depois ela tentou ir atrás do doutor e quando ela finalmente encontrou, ela passou diversas aventuras, felicidade, um momento de desespero, tristeza, pra no final ela acabar tendo as memórias deletadas, cara. É como aquele Dalek falou, um dos filhos do doutor morreu. A dona, basicamente, morreu. Ela não pode lembrar de nada. O cérebro humano, ele não esquece totalmente. Por isso que dava pra ver que a dona tava triste, segundo o Wilfred. Cara, ela não morreu. Ela passou a ter uma parte time lore. Isso foi tão pesado pra ela e pro corpo dela, pra mente dela, que ela precisou ser contida. Existe uma trava na mente dela que impede dela acessar tudo isso, porque aquilo é demais pra ela. Da mesma forma que a Rose Tyler olhou pro Vortex e o Vortex, né, temporal apossou dela, tornando a entidade Bad Wolf, a Donna se tornou Dr. Donna. É metade Time Lord, metade humana, e ela simplesmente não lembra disso. Não pode lembrar disso, porque isso é demais pra ela. A Donna, cara, é uma personagem, digamos, ela tinha pouco. Ela tinha bem pouco. Ela não era uma coitadinha, pá, mas ela era uma estagiária, usava o carro da mãe, morava com o avô e com a mãe, assim como as outras companions, deixou tudo pra poder seguir a vida com o doutor. Até achei bem legal quando ela pegou, abriu o porta-mala e tava cheio de mala, velho. Ela tava preparada pra ir viajar com o doutor, cara. A dona, pra mim, tem as outras companions, mas pra mim ela é a melhor companion de Doctor Who. Porque ela é engraçada. Ela, quando o doutor fala que eu sou o senhor do tempo e não sei o que, ela bate o pé e fala: não, meu amigo, não é assim que o negócio funciona. Tira, você é um senhor do tempo? Beleza. Você tem uma TARDIS? Ok. Mas, meu amigo, você está lidando com vidas. E quando ela pede pra ele salvar pelo menos um naquele episódio, dá pra perceber o peso que ela tem com o doutor, com relação a algumas decisões do doutor. E isso mudou o doutor, cara. Isso mudou o doutor não só naquele momento, mas também nas outras temporadas e principalmente na regeneração do 11º pro 12º, que aquele rosto foi concebido, o rosto do Capaldi hoje foi concebido, apesar de ser uma explicação assim meio que de última hora, venhamos e convenhamos, aquele rosto foi concebido graças à dona, para que ele lembre que ele é o doutor e que ele salva vidas. E quem é contra isso, que vá pro inferno, amigo. Foi uma temporada incrível para mim. Eu não tenho esse lance que o Vinícius tem, que é ficar entre a nona e a quarta. Para mim, a quarta temporada foi a melhor, porque o doutor mais a dona tem uma química gigante e eu ia gostar bastante se ela tivesse ficado um pouquinho mais. Ela tivesse pelo menos ficado a temporada inteira, porque teve alguns episódios que ela não esteve lá. E eu tenho certeza que ela faria muita, muita falta em certos episódios, como no episódio em que o doutor, ele vira lá para uma astronauta, ele vira e fala: eu sou o senhor do tempo que vive, que sempre está certo. Se a dona estivesse lá, era um tapa na cara e falava: meu irmão, te manca, cara. Não é assim que a banda toca, cara. É por isso que eu gosto muito da dona. Ela tem uma presença, ela tem carisma, ela te encanta. É meu amor da minha vida, aquela mulher. Que isso, altas declarações. Vamos agora para a nossa última escala REM de ódio das Companions, DJ. Então, eu vou dar um, mas é um igual aquele soquinho que ela deu no, no doutor, sabe? Tipo, é um carinhoso, assim. A minha nota pra dona de hate é zero. Eu não consigo odiar a dona, eu não consigo me sentir irritada com a dona. Ela é uma personagem que flui bem e que me cativou desde o começo, justamente porque eu me identifico muito com ela, com esse jeito meio mandão, às vezes até sem querer. E aí ela, tipo, toda explosiva e oi, oi, oi, oi, que todo. Então, eu gosto da dona muito, assim. Ela é a minha preferida da New Who. Léo, sua escala RAM de ódio para Dona Noble? Menos 10. Enfim, eu dou 1 pra dona. Bem, amigos, a gente termina aqui o nosso podcast sobre... nossa primeira parte dos podcasts sobre as Companions da Era Moderna. Nós tivemos a presença aqui dos nossos convidados. Foi uma discussão bastante acalorada em alguns momentos, porque cada um tem uma história interessante, uma ligação com alguma Companion, né? Enquanto outros têm pouca ligação, uma outra Companion, é legal a gente sempre trazer essa visão do que um não gostou, do que o outro não gostou, tentar mudar a opinião que a gente tem sobre determinados Companions, tirar um pouco. A gente fez essa brincadeira da escala de ódio, mas na verdade é aquilo que o DJ falou, nenhuma Companion merece ódio, exceto a nossa boss, que como ela é a nossa chefe, ela tá permitida odiar a Rose tranquilamente, tá? A boss a gente não comenta nada, porque senão a gente perde. Tem amor ao nosso emprego, tá? Você tá permitido. Mas o resto ninguém tá permitido, brincadeira. É sempre interessante a gente tentar olhar que Doctor Who é sempre isso, é história, como um ser influencia e causa mudanças na vida de uma pessoa e como essa pessoa causa mudança na vida desse ser. Doctor Who é sobre mudança. Então a gente tem que olhar com mais cuidado as Companions que são apresentadas para nós. A gente retorna no próximo mês a segunda parte dos podcasts sobre as Companions da Era Moffat. Vamos falar da Amy Pond, Rory Williams e Clara Oswin Oswald. Falar sobre, aproveitar para destilar um pouco das nossas frustrações com a megalomania de Moffat, apesar da gente gostar dele. Nós temos nossas frustrações com sua megalomania e seus plot holes, mas a gente retorna no próximo mês com mais uma edição do Universo Who Podcast. A gente se despede por aqui, deixe seus comentários, fala pra gente o que, que você gostou, o que a gente pode melhorar e deem suas opiniões sobre as Companions. Digam pra gente quais as Companions que vocês gostam, por quê. Deem sua escala RAM de ódio pras Companions. Eu odeio a Companion tantos RAMs. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Falou.